isto não é natural. Zero, zero e fala alto, dá um grito forte quando queira gritar. É saudável, relaxa, te recupera e faz bem na cabeça. Oh.